sacana. Bora! E essa vai pra galera dos paredões de som. Chegou o pancadão, chegou o pancadão, chegou o pancadão, aumente o paredão. Chegou o pancadão, chegou o pancadão, chegou o pancadão, aumente o paredão. Quero ver as novinhas descendo até o chão, arrocha. Quero ver as novinhas descendo até o chão, arrocha. Quero ver as novinhas descendo até o chão. Quero ver as novinhas, lançamento pra você, vai! Isso aqui é bom demais, pra tocar no paredão, vai! Chegou o pancadão, chegou o pancadão, chegou o pancadão, aumente o paredão. Chegou o pancadão, chegou o pancadão, chegou o pancadão, aumente o paredão, meu brother. Quero ver as novinhas descendo até o chão, arrocha. Quero ver as novinhas descendo até o chão, desce novinha, vai. Quero ver as novinhas descendo até o chão, arrocha. Quero ver as novinhas descendo até o chão, desce novinha, vai. Galera, com a gente, São João dos Patos. Galera de Colinas, com a gente, um abraço. Vamos dançar, vamos dançar. Arrocha. Confunda não, que é morena sacana. A mais sacana do Brasil. Som da guitarrinha da morena sacana. Simbora! Olha, chegou a nova dança, que a mulherada se balança. É pra tocar no paredão, é a mais nova sensação. Olha, chegou a nova dança, que a mulherada se balança. É pra tocar no paredão, é a mais nova sensação. É a guitarrinha, lingue, lingue, lingue, lingue, lingue, lingue, lingue, lingue, lingue. Chama a garçom da guitarrinha da morena sacana. Sensação é a guitarra. Isso aqui é bom demais, meu rei. Simbora, rebola, vai. Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola. Tremeu, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando. Alô! Ralando, ralando, ralando, ralando, ralando. Rebola, vai! Rebola, vai! Tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling, tingling Brasil. Se acredita. Bora, meu parceiro, Tchula Toda Luz, o Feira das Músicas. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro ar, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo, de Jack, Cirão, Xandão, oh, oh, oh, oh. E as meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo, de Jack, Cirão, Xandão, oh, oh, oh, oh. E as meninas dançando em cima do som, oh, oh, oh. Eu vou mandar o grave bater, e as meninas vai mexer, Eu vou mandar o grave bater, eu quero ver o bumbum mexer. Passando Valtinho, dá um Renato, abraço. Vamos embora. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro ar, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra, empina, vem que vem. Eu vou de combo, de Jack, Cirão, Xandão, oh, oh, oh, oh. E as meninas dançando em cima do som, oh, oh, oh. Eu vou de combo, de Jack, Cirão, Xandão, oh, oh, oh, oh. E as meninas dançando, oh, oh, oh. Eu vou mandar o grave bater, eu quero ver bumbum mexer. Com a morena sacana, simbora! Eu quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. Eu quero ver bumbum mexer. Tá massa demais, vamos embora, minha galera massa! Bora, DJ Jota, o playboy da mídia, tá com nós! Partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então, galera de orelhas, um pedacinho pra cada esquema. Vem, vem! Você partiu meu, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Agora vai sobrar então, o quê? Um pedacinho pra cada esquema. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passa eu sou terror. Tô na vida de solteiro, e sabe que anda aí? Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Ei, isso aqui é morena, eu falei morena sacana. Esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema. Valeu! Segunda eu encontro a vizinha de cima, na terça eu encontro a vizinha do lado, que mora na esquina da rua de baixo. Então eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado, agora agora solta a voz, bora cantar. Você bate o meu, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai soprar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você bate o meu, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Agora vai soprar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Alô, especial meu parceiro Marcos Vinícius, paredão, corola só. A mais sacana do Brasil. Resolve pular. Eu saudade, é a prova, é um sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois a sua cama e a gente se envolve. Resolve pular. A mais sacana do Brasil. Eita! Eu tá cedo pra te ligar. Confesso, eu não consegui dormir. É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir. Bancaram forte, né, meu forte, pra sua sorte eu não sei fingir. Deixa eu te falar, desculpa incomodar. Sei que você gosta de dormir até mais tarde. Até tentei te esquecer, mas tentar é o jeito mais injusto de lembrar. Se deu saudade, é pra ver o sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se move, resolve por lá. Deu saudade, é pra ver o sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Morena sacana, alô John Lennon, paredinha de ouro. A tua saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir. Bancaram forte, né, meu forte, pra sua sorte eu não sei fingir. Deixa eu te falar, desculpa incomodar. Sei que você gosta de dormir até mais tarde. Até tentei te esquecer, mas tentar é o jeito mais injusto de lembrar. E aí? Se deu saudade, é a prova, é o sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Deu saudade, é a prova, é o sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se move, resolve por lá. Morena sacana, alô meu amigo Gerlei Pereira. Morena sacana, alô menino MP3. Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente. Como faz pra segurar? Já tô louco pra beijar. E areia branca virou nossa cama. Descompasso vai e vem das ondas. Em janeiro você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Oh, oh. Alô DJ Souza, alô Buriti Bravo, a mais sacana do Brasil. E areia branca virou nossa cama. Descompasso vai e vem das ondas. Em janeiro você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar a vida inteira. E aí? Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Oh, oh. Panorama Maranhão. Eita! Vamos embora, galera, que isso aqui é Morena Sacana. Sucesso, hein? Alô especial, galera massa do Jairão Cabelos. Meu parceiro Francis Paulada. Jonathan Download está com nós, está com Morena Sacana. Bora tocar o piseiro, bora com Morena Sacana, bora sacudir. Bora, minha banda! Pra cima! Bora, meu parceiro John Lennon, paredinha de ouro. Meu parceiro Marcos Caçafarra. Toca! Vamos dançar! Yeah. Bora, chegou! O fim de semana as novinhas estão no clima, estão no clima. Chegou o fim de semana as novinhas estão no clima, estão no clima. Olha, chegou o fim de semana as novinhas estão querendo mais, estão querendo mais. Eita, que o negócio aqui tá bom, hein? Simbora! Depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma. Olha, depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma. Olha, depois da meia-noite, vou tomar. Galera do Fundão arrebentando, um abraço. Essa galera vem com a morena sacana. Prepara pra sentar, vai. Vai, vai, sentando a macaxeira. Vai, vai, vai, sentando a macaxeira. Vai, vai, Ha! E vai, vai, sentando a macaxeira. Vai, vai, vai, sentando a macaxeira. Vai, vai, sentando a macaxeira. Tá bom demais. Depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma. Olha, depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma. Olha, depois da meia-noite, vou tomar a saideira, a saideira. Galera, com a gente é um abraço especial, a galera de São João dos Patos. Vamos chegar pra cá, sentou, sentou. E vai, vai, senta na macaxeira. Vai, vai, vai, senta na macaxeira. Vai, vai, senta na macaxeira. Arrocha, arrocha, arrocha. E vai, vai, senta na macaxeira. Vai, vai, vai. São Paulo com a gente, um abraço especial. E vai, vai, senta na macaxeira. Vai, vai, vai, senta na macaxeira. Vai, vai, senta na macaxeira. E vai, vai, senta na macaxeira. Bora, DJ Souza. Vai, vai, senta na macaxeira. Essa é a mais sacana do Brasil. Sucesso com morena sacana. Jonathan Dalmos, bora! Olha que hoje ela tá virada pela madrugada. Um jeito de santo e de santa não tem nada. Sempre preparada, qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. Bateu na minha casa, toda perfumada. Deixou ela excitada, letra danada. Afoga essa mágoa. Acha que essa noite é sequência de pentada. Ei, então senta, senta e concentra. Experimenta e mexe gostoso que o pai te arrebenta. Fica polenta, empina e senta. Vem devagarinho mostrar que tu representa. Senta e concentra, experimenta e mexe gostoso que o pai te arrebenta. Fica polenta, empina e senta. Vem devagarinho mostrar que tu representa. Galera, mas com a gente do Fundão, meu parceiro Renato, bora! Alô, Cristiane! Yeah. Olha que hoje ela tá virada pela madrugada. Com jeito de santa e de santa não tem nada. Sempre preparada, qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. Bateu na minha casa, toda perfumada. Falando que minha voz deixou ela excitada. Entra danada, afoga essa mágoa. Acha que essa noite é sequência de pentada. Vem. Então senta, senta e concentra. Experimenta. Remexe gostoso que o pai te arrebenta. Vem que a fogueta. Repita e senta. Vem devagarinho. Ui. Experimenta. Remexe gostoso que o pai te arrebenta. Vem que a fogueta. Repita e senta. Vem devagarinho. Mostra que tu representa. Ui. Eita. Remexe gostoso que o pai te arrebenta. Fica polenta, empina e senta. Vem devagarinho mostrar que tu representa. Senta e concentra, experimenta. Com a mais sacana do Brasil. Fica polenta, empina e senta. Confunda não que é morena sacana. DJ Bonilson Marley, Alcima Motos. Oh! E tem mais uma com Morena Sacana. Se acredita? Alô, meu parceiro DJ Jacaré, Jeituta, Lili MP3. Vem! Sei que você não quis me fazer chorar. Sua felicidade está em outro lugar. Eu sei que você foi sincera demais. Dizer que o seu amor é de outro rapaz. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui dentro chamando você. Chama o seu nome de noite e de dia. Pode descompassar numa arritmia. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui dentro chamando você. Ele chama o seu nome de noite e de dia. Pode descompassar numa arritmia. Parceiro de Chasso, de Barão, de Grajaú. Você mora nessa cana ao vivo. Me apaixonar. Eu sei que você não quis me fazer chorar. Sua felicidade está em outro lugar. Eu sei que você foi sincera demais. Dizer que o seu amor é de outro rapaz. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui dentro chamando você. Ele chama o seu nome de noite e de dia. Pode descompassar numa arritmia. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui dentro chamando você. Ele chama o seu nome de noite e de dia. Pode descompassar numa arritmia. Você quer mais sacana do Brasil ao vivo? Fala pro parceiro Valtinho, galera com a gente aí. Alô, Cristiane. Hoje eu vou me divertir. Tô solto na balada. Olha, chegou fim de semana, hoje eu quero é curtir. Sai com a mulherada, chega de trabalhar. Hoje eu vou me divertir. Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro. Desce um copo de uísque, hoje eu tô me desmantelo. Vou encher a cara até perder a minha voz. Curtir a mais sacana do Brasil. Tá só o filé, só o filé. Meu camarote tá cheio de mulher. Tá só filé, só filé. A pia, pia, vai entrar lá na sala do meu pé. Tá só filé, só filé. O meu camarote tá cheio de mulher. Tá só filé, só filé. A pia, pia, vai entrar lá na sala do meu pé. Ao vivo! Bora, meu parceiro de jeitão, Ricardo! Hoje eu quero é curtir. Sai com a mulherada, chega de trabalhar. Hoje eu vou me divertir. Eu solto na balada. Olha, chegou fim de semana. Hoje eu quero é curtir. Sai com a mulherada, chega de trabalhar. Hoje eu vou me divertir. Eu solto na balada. Quando balada, o garçom é meu parceiro. Desce o copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo. Coxei a cara até perder a minha voz. O dia mais sacana do Brasil. Tá só filé, só filé. No meu camarote tá cheio de mulher. Tá só filé, só filé. Na pior que a baiana, elas não sabem meu pé. Tá só filé, só filé. No meu camarote tá cheio de mulher. Tá só filé, só filé. Na pior que a baiana, elas não sabem meu pé. Só filé, só filé. No meu camarote tá cheio de mulher. Tá só filé, só filé. DJ Chato tá com nós. Tá só filé, só filé. No meu camarote tá cheio de mulher. Tá só filé, só filé. Na pior que a baiana, elas não saem do meu pé. A mais sacana do Brasil. Morena sacana. Seu Zequinha do bar, traz mais uma pra mim. Pra cerveja no balde, pra galera curtir. Bora se bora, minha galera. A mais sacana do Brasil. Sucesso da Morena Sacana. Ao vivo. Vem que vem, vem que vem. Galera do Paredão 07 Floriano. Paredão Barão Motos. No som, na frente do bar, tomar uma cerveja, curtir e dançar. Combinei com a galera pra gente sair. Vamos fazer farra, começar por aqui. Todos vão se pegando, beijando na boca. Tem mulher maravilha, que coisa mais louca. Eu tô na zoeira e não quero sair, porque é fim de semana, as minas cuidam de mim. Seu Zequinha do bar, traz mais uma pra mim. A mais sacana do Brasil. Seu Zequinha do bar, traz mais uma pra mim. A cerveja no balde pra galera curtir. É a pisada mais gostosa do Brasil. Simbora! Alô, meu parceiro Cláudio Produções. Uma cerveja, curtir e dançar. Combinei com a galera pra gente sair. Vamos fazer farra, começar por aqui. Todos vão se pegando, beijando na boca. Tem mulher maravilha, que coisa mais louca. Eu tô na zoeira e não quero sair. A galera vai pra mais sacana do Brasil. Seu Zequinha do bar, traz mais uma pra mim. A cerveja no balde pra galera curtir. Seu Zequinha do bar, traz mais uma pra mim. A cerveja no balde pra galera curtir. Alô, especial meu parceiro Genilson, galera de Pablo Sul. É pra tocar no paredão. Alô, Gilardo CDs, Bahia CDs, galera de paz, um abraço. Essa mulherada, eu vou com meu dinheiro, não tô devendo nada. Porque a mulherada mexe com meu coração. Eu vou sair, curtir com as gatinhas, bota muita cachaça e deixa a mulher doidinha. Eu vou beijar, beber, virar a madrugada, rodeado de gatinha, não quero saber de nada. Eu vou curtir com as gatinhas, bota muita cachaça e deixa a mulher doidinha. Eu vou beijar, beber, virar a madrugada, rodeado de gatinha, não quero saber de nada. A mais sacana do Brasil, se acredita? Paredinha do Nogueirinha, Banca do Zé Neto, Mercado Central de Floriano, Piauí. Venha! E quando chego na balada, não quero saber de nada. Bato logo na cabeça uma garrafa de cachaça. Chego na balada, não quero saber de nada. Bato logo na cabeça. Olha que uísque, cerveja. Ui! A mais sacana do Brasil, uísque, cerveja. Aqui não falta não. Muita mulher bonita. Deixa doidão, eu não tô nem aí, não tô ligando pra nada. Sou da bagaceira e enlouqueço a mulherada. Eu vou com meu dinheiro, não tô devendo nada. Porque a mulherada mexe com meu coração. Eu vou sair, eu vou curtir, beber com as gatinhas. Bota muita cachaça, mulher doidinha. Eu vou beijar, beber, virar a madrugada, rodeado de gatinha. Eu vou sair, eu vou curtir, beber com as gatinhas. Bota muita cachaça e deixa a mulher doidinha. Eu vou beijar, beber, virar a madrugada, rodeado de gatinha. Não quero saber de nada. A pisadinha mais gostosa do Brasil. Vem que vem, vem que vem. Paredinha do DJ Gustavo. Essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. Morena Sacana. Alô, Arnaldo Silva. Jonathan Downloads. DJ Marcos Ferraz. Sabe aquela hora do show que o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não tô no desespero, vou selecionar. Depois de tomar uma, a coragem vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E aí? E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. Jairon, alô Mairon, passava pro salão Jairon Cabelos, Barão de Cajaú. Sabe aquela hora do show que o cantor pergunta, quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não tô no desespero, vou selecionar. Depois de tomar uma, a coragem vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. Essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. Alô, Cláudio Produções. CDs, olha na sacana. Olha na sacana. A mais sacana do Brasil. Alô, Danilo CDs. Alô, Gilardo CDs. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? E aí?

contigo agora. Me perdoa, meu amor. Meu amor. É a mais sacana do Brasil.